Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E lá vamos nós pro cafezinho. Quem escuta o Café Brasil sabe como a gente gosta de falar de palavras, da linguagem, do jeito como nos comunicamos, não é mesmo? Pois hoje não será diferente. Esse assunto, além de fascinante, tem muito a ensinar. Para começar, um versinho de Tobias Barreto. Não sei por que a língua humana, os brutos não falam mais quando hoje tem melhor vida. E há muita besta instruída nas ciências sociais. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E eu preciso falar, este programa chega até você com o patrocínio luxuoso do Itaú Cultural. Cultura é patrimônio para o povo. E o Itaú Cultural sabe disso. www.itaucultural.com.br. Opa, aí é o som de Beliscando o Cavaquinho, de Sérgio Regis, com Luciana Rabelo, que eu vou anunciar o prêmio da semana. Vejamos, atenção, vai para Araceli Pedroso, que comentou assim: sou mãe de primeira viagem e tenho uma filha linda que é um presente divino. Adoro brincar, ler, assistir filme e pintar com ela. Desde quando ela tinha 6 meses de vida, eu dedicava o pouco tempo que me restava após o trabalho para apreciar esta formosura e praticar alguma atividade com ela. Mês que vem, ela vai completar 3 anos de idade e já monta quebra-cabeça de 24 peças com a maior facilidade. Muitas pessoas não acreditam e só vendo para acreditar. E como toda mãe de primeira viagem, perguntei à minha filha o que ela gostaria de ganhar e ela me disse um quebra-cabeça. Achei um presente singelo e a levei a uma loja de brinquedos. Enquanto meu esposo mostrava a ela alguns brinquedos, eu fui em busca do quebra-cabeça. Encontrei um que achei que ela iria adorar. E andando pela loja, ela veio de encontro a mim. Para minha surpresa, ela estava com o mesmo quebra-cabeça na mão, falando: quero esse aqui, mamãe. Não tive dúvidas e levei o quebra-cabeça para casa. Quando chegamos em casa, ela já foi abrindo e pediu para ajudá-la, do jeitinho dela. Abrimos e começamos a montar. Para mim foi maravilhoso, é claro. O verdadeiro valor do presente não estava no preço, e sim no momento em que estávamos juntas. Voltando ao relato, algumas pessoas me questionaram o que eu dei para minha filha, e quando ouviram um quebra-cabeças, eu vi em suas faces a insatisfação, e me questionaram o preço. Respondi e ainda fiquei com uma mãe perversa. Então, percebi que são pessoas que valorizam apenas o preço e realmente não sabem qual é o verdadeiro valor. Tentei até falar algo, mas estavam mais preocupadas em discutir o valor monetário. E é claro, eu continuo sendo a mãe perversa. Feliz ano novo a todos, da mãe perversa, mas valiosa. Cuida, o louro que mandou, eu, olha aí, eu, olha aí, eu, olha aí, eu. Olha só, em homenagem a Araceli, mais Dorival Caymmi no Café Brasil. Aqui você ouve a oração da mãe menininha. Sabe com quem, hein? Com Dona Ivone Lara. Ai, minha mãe menininha. A Araceli ganhou um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, autografado. E você, hein? Para concorrer, é só comentar este programa no www.portalcafebrasil.com.br. Em 2009, lancei meu quinto livro, o tal do Nós que Invertemos as Coisas. É muito engraçado ver as pessoas tentando falar o nome do livro. Ninguém parece acreditar. Nós que Invertemos as Coisas. O livro trata de um país que inverteu seus valores morais, onde as pessoas parecem resignadas diante do comportamento errado e até desprezível de seus conterrâneos, sejam eles o político famoso ou o professor do cursinho. Ninguém mais parece se indignar com os ataques aos valores morais. E eu usei o português falado errado no título do livro, pois nunca antes nesse país o falar errado foi tão adotado como instrumento dos políticos para se aproximar do povo. É claro que o exemplo mais acabado dessa arma marqueteira é Luiz Inácio Lula da Silva, que parece que desaprendeu a falar ao longo da carreira. Os petistas ficam fulos quando eu digo isso, mas não adianta ficar nervoso. A internet, mais propriamente, o YouTube está aí para provar. Quer ouvir, hein? Então, vamos ouvir o então líder metalúrgico Lula falando numa entrevista de 1978. Há um entrave na... imposto pela estrutura sindical brasileira ao movimento sindical brasileiro. O movimento sindical brasileiro é como uma criança, quando nasce, que ela nasce presa pelo cordão umbilical à mãe. O movimento sindical tem esse cordão umbilical, ele é preso ao Ministério do Trabalho, e daí, salvo alguns dirigentes sindicais mais afoitos, que quiseram se libertar disso, a grande maioria dos dirigentes sindicais ainda continuam dependentes, querendo fazer as coisas tudo dentro de uma legalidade que impossibilita qualquer dirigente sindical fazer alguma coisa. Existe realmente esse cordão umbilical, existe realmente uma legislação toda que prende o movimento sindical, mas quero dizer ao companheiro de que já existe dentro do Brasil alguns dirigentes sindicais, ou talvez uma ou duas dezenas de dirigentes sindicais querendo se libertar desse cordão umbilical. Que tal, hein? Em 1978, o Lula dava umas derrapadinhas, mas colocava as palavras no plural. Fazia concordância entre sujeito e verbo e usava palavras até sofisticadas. Com um pouquinho de treino ia ficar perfeito. Vamos comparar agora com o Lula de 30 anos depois, hein? Esse que a gente conhece agora. Porque depois de 12 anos no governo, depois de falar tanto em segurança pública, a sociedade brasileira ser pego de surpresa... Primeiro com um governo que criou duas secretarias, a Secretaria de Segurança e o Secretário de Administração, que não se entende. Essa coisa toda que ele falou de segurança, eu vou dar um dado aqui. Houve uma redução de 12% no contingente das Forças de Segurança em 95. Paulo, que tem crianças que estudam no horário do almoço. A questão das hidrelétricas, nós terminamos a BR-381. Nós estamos restaurando 26 mil quilômetros de estrada nesse país, em todo o território nacional. Então, governador, não queira que em 4 anos eu conserto o que vocês destruíram em 4 séculos. Pois é, levou 30 anos para o Lula desaprender a falar. Não mesmo. Falar errado para os políticos é ferramenta. Café Brasil. Pois é, mas quando eu falo desse lance de maltratar o idioma, alguns marxistas disfarçados de linguistas me enchem o saco. Mandam aqueles previsíveis e-mails xingando de preconceituoso, de elite, aquelas coisas, mas não adianta, viu? Tratar a destruição da linguagem como questão ideológica só serve para os que querem destruir a cultura. Mas esse não é um problema só do Brasil, não. Eu vou trazer a seguir trechos de um artigo de Santiago Kovadloff, no jornal La Nación. Repare que aquilo que ele escreve sobre a Argentina aplica-se perfeitamente ao Brasil, e acho que a todos os outros países. Ao fundo, você está ouvindo Urubu Malandro, de Braguinha, aqui com o grupo Vou Vivendo. A interdependência entre linguagem, moral e política é indiscutível. O crítico literário francês Georges Steiner pôde constatar as pressões exercidas pela decadência cultural sobre a linguagem. Desde o início dos anos 60, ele advertiu que as exigências da cultura e da comunicação de massa têm forçado a linguagem a desempenhar papéis cada vez mais grotescos. A obscenidade do grotesco consiste em sua ostentação na exposição da vulgaridade como um bem. Líderes políticos incorporam em seu vocabulário a grosseria e a insolência, como se não fossem, ou ainda pior, como se fossem dignos de divulgação. Abertamente e com frequência cada vez maior, fazem eco deste fascínio pela grosseria verbal, esforçando-se em apresentá-la como uma garantia de autenticidade e proximidade com seu público. A brutalidade, o ordinário e o grotesco foram pavimentando o caminho para algo ainda pior, o movimento progressivo de todos os tipos de violência verbal. E a chamada classe política não hesitou em fazer sua própria contribuição para esse exercício irresponsável da palavra, transformando o adversário em inimigo e a discordância com sua própria opinião em um insulto. A deterioração da linguagem tem uma forte influência sobre a força das ideias. Como bem observado por Steiner, à medida que esta deficiência se acentua, a linguagem deixa de configurar o pensamento avançando para a brutalização. Sejamos claros, quando a linguagem se corrompe, algo mais do que a linguagem está corrompido. O lixo em que se transforma inevitavelmente contamina o pensamento. E referindo-se ao governo de Cristina Kirchner, Santiago Kovadloff diz assim: o caso da atual liderança do partido governista é, nesse sentido, patético. Ter adversário os repugna e acabam definindo-os como sendo seres insignificantes. Os maus tratos que lhes são impostos não têm limites. Com isso, a política conhecida tende a desaparecer. Em vez disso, tem seu lugar ocupado pelo despotismo. A intenção por trás dele não esconde seu propósito. A demagogia e a intolerância andam de mãos dadas. A pluralidade de critérios horroriza sua propensão para o monólogo. Assim, não incentiva o debate, mas sim o maniqueísmo. A discordância necessária se transforma sob o seu peso em confrontação. E o confronto, em seu caso, em uma prática voltada para o extermínio do adversário. A degradação do idioma em boa parte dos políticos reflete a magnitude alcançada pela perda do valor das investiduras. Tão difundida é essa degradação que seria injusto supor que os políticos têm o monopólio da degradação da linguagem. Mas é inegável que em suas fileiras esta prática encontra uma maior aceitação. É inquestionável que a meta para a qual se encaminha na política, a degradação da palavra, é a subordinação forçada de toda dissidência a uma vontade despótica. Uma nova raça de excluídos começa a ser forjada pela intolerância do poder. Os membros são aqueles que desejam continuar exercendo o pensamento crítico. Assim, a insegurança conhecida se acrescenta a uma nova. Andar pelas ruas, avenidas e vias é, há muito, um risco radical. Frequentar livremente o caminho das palavras começa a ser também. Duas formas de crime se complementam para multiplicar uma mesma desolação. Na minha fazenda tem um burro, eu nunca vi um burro tão manhoso. Quando tem fome é muito perigoso, e quando empaca não trabalha nem a murro. Nasceu para chefe de sessão, esse burro só é burro porque errou a vocação. Nasceu para chefe de sessão, este burro só é burro porque errou a vocação. Ele é o líder da maioria, da bicharia, lá do curral. Ele já disse tanta talice que na fazenda é o maioral. Ai, que burro inteligente, eu não troco esse burro, viu, por muita gente. Ai, que burro inteligente, eu não troco este burro, viu, por muita gente. Olha só, você tá ouvindo o Burro da Fazenda com As Cangaceiras, um trio feminino que fazia forró lá pelos anos 70 em Pernambuco. É muito apropriado. Na minha fazenda tem um burro, eu nunca vi um burro tão manhoso. Pois é, mas olha só quem está falando em maltratar o idioma. Logo eu, que venho do interior. Lá de onde nós, os caipiras, falamos as coisas tudo errado. Pois é. Mas existe uma diferença brutal entre falar errado por influências culturais e falar errado para parecer mais popular, não é? Para se fazer um comício em tempo de eleição, não carece de arrudeio e nem dinheiro muito, não. Basta um F4000 ou qualquer meio caminhão, entalado em beco estreito e um bandeirado mal feito cruzando 10 posição. Um locutor tabacudo de converseiro comprido, uns alto-falantes rouco que espalham o alarido, microfone com a flanela, ou vermelha ou amarela, conforme a cor do partido. Uma gambiarra véia, banguela no acender, quatro faixas de bramante escrita qualquer dizer, dois pistões e um tarol. Pode até ficar melhor uma torcida pra torcer. Aí é subir pra riba, meia dúzia de corruto, quatro babão, cinco puta, uns oito capanga bruto e a cunha na promessa. E a pisadinha é essa, três promessas por minuto. Anunciar a chegança do corrupto ganhador, pedir o V da vitória do dedo dos eleitor e mandar que os vira-lata do bojo da passeata traga o homem no andor. Protegendo o monossílabo de dedada e beliscão, a cavalo na cacunda chega o dono da eleição. Faz boca de feixe-clé e nesse queré-queré-queré vez por outra um foguetão. Com voz de vento encanado, com o viva dos babão, é só dizer que é mentira sua fama de ladrão. Falar do roubo dos homens, prometer o fim da fome e tá ganha a eleição. E terminada a campanha, faturada a votação, foda-se povo, pistão, foda-se caminhão, promessa, meta, programa, é só mergulhar na brama e curtir a posição. Sendo um cabra despachudo de politiquice quente, batedorzão de carteira, vigaristão competente, é só mandar pros otários a foto num calendário bem família e bem decente. Ele, um diabo sério e honrado, ela, uma diaba influente, bem vestido, bem pousado, até parecendo gente, carregando a tiracolo, sem pose e sem protocolo, um diabozinho no céu. Grande GC Aquirino com seu comício de beco estreito abriu caminho para que eu traga como lembrança aos envelhecentes e conhecimento aos adolescentes uma criação imortal dos anos 60. De Dias Gomes, um personagem fundamental para quem quer entender como funcionam os políticos que usam o idioma como ferramenta. É com muita honra que eu convido para o Café Brasil talvez o mais famoso e importante político populista que esse país já conheceu. Ele, que é a síntese de todos os coronéis que conhecemos e que já foi interpretado por Procópio Ferreira, Rolando Boldrin e Marco Nanini. Ele, que vem ao Café Brasil na genial encarnação de Paulo Gracindo. Com vocês, Sua Excelência, o prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu. Por falar em malufanismo, Clavel, eu já vi dizer que o senhor nomeou vários parentes seus para cargos públicos, é verdade, Clavel? Bom, gente, são cargos de confiança. E se a gente não tiver confiança nos parentes, em quem vamos ter confiança, né? Clavel, por falar em milagres, em milagre brasileiro, todos sabemos que em Sucupira está acontecendo milagres ultimamente. Realmente tem acontecido os milagres da Santa da Caperinha do cemitério. Cemitério que, aliás, eu construí. E o prefeito acredita nesses milagres? Poxa, porque não haveria de acreditar? São tantos e tão facilmente comprováveis. Né? Pois eu acabo de receber uma grave denúncia. Esses milagres e vários outros, não todos que há milagres verdadeiros, foram dados por um indivíduo chamado Jesuíno Facó. Esse homem e sua gangue recebeu do prefeito Odorico Paraguaçu uma concessão para explorar o comércio em torno da capela onde se verificou o suposto milagre. Essa acusação é absurda! O que é que o senhor prefeito tem a dizer sobre isso? Muita coisa, se o senhor me deixar falar. Eu quero que o senhor responda. Oh, mas o senhor não me deixa falar. Então fale. É, mas ele não está me deixando falar. Essa é uma tática esquerdista. A palavra é sua, senhor prefeito. A palavra é sua. Mas está vendo? Não está me deixando falar. Não, o senhor pode falar à vontade. Ninguém vai interromper. E a minha resposta é uma só. Vou mandar apurar. E se for comprovada alguma fraude, os fraudicantes serão punidos. Doa quem doer. Que eu não tenho compromissos com milagreiros e milagristas. O meu compromisso é com o povo. Coronel, vou falar em procurar. Vamos mudar de assunto. Eu queria que o senhor me dissesse, ou vou ficar no mesmo assunto, o que o senhor acha do homossexualismo? Sucupira não tem disso, não. Lá mulher é mulher e homem é homem. É gente que mata a cobra e mostra o pau. Céu no chão, pra ele vingança, dizia muito mais que o perdão, o riso no pranto, a sorte no azar, o sim e o não, pra ele o poder, valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer, que o dia que vem pode trazer, o remédio pra nossa vida, abre o meu coração. Bem, a questão de degradar a palavra com objetivos políticos tem tudo a ver com a prática daquilo que a gente chama de populismo. O populismo é um modo de exercer o poder combinando vulgaridade, autoritarismo e dominação carismática. O populismo caracteriza-se pelo contato direto entre as massas urbanas e o líder carismático, supostamente sem a intermediação de partidos ou corporações. Para ser eleito e governar, o líder populista procura estabelecer um vínculo emocional e não racional com o povo. Isso implica num sistema de políticas ou métodos para o aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo, além da classe média urbana, como forma de angariar votos e prestígio através da simpatia daquelas. Sacou, hein? Qualquer semelhança com o coronel Odorico Paraguaçu ou com a realidade que estamos assistindo por aí não é mera coincidência. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Sim, é o som de O Bem Amado, de Toquinho e Vinícius de Moraes, lá em 1973, na interpretação do coral Som Livre, que este Café Brasil que tratou da esperteza vai embora. Ô meu, além de prestar atenção no que está sendo dito para você, repare bem em como está sendo dito. Esse como explica muita coisa. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o grupo Vou Vivendo, Dona Ivone Lara, Luciana Rabelo, o Coral Som Livre, as Cangaceiras Gessié Quirino, o Coronel Odorico Paraguaçu e, claro, seu colega Luiz Inácio Lula da Silva. Quer mais, hein? Visite www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. Para terminar, que tal uma frase do crítico literário francês Georges Steiner? Sejamos claros, quando a linguagem se corrompe, algo mais do que a linguagem está corrompido. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.